Eu vivi condicionado num compartimento, fechado até medido o tempo e o pensamento. Mas agora o fim é hora, fora o preconceito. Liberdade explode um grito de dentro do peito. Pássaro que voa, eu na vida à toa. Eu quero a vida boa, ruim eu já vivi. Eu quero ser pássaro, erguer o braço, desfazer o laço que me prende aqui. Não para, eu me preparo para prosseguir. E se você quiser comigo, pode ir. Eu sei bem o que quero, sei pra onde vou, sei muito bem por que eu vou e por que ainda estou. Pássaro que voa, eu na vida à toa. Quero a vida boa, ruim eu já vivi. Eu quero ser pássaro, erguer o braço, desfazer o laço que me prende aqui. Razão de vida e morte, não posso negar. Nascer, viver, crescer, amar, multiplicar. Pra um dia em pó na terra eu me confundir. É o tributo que a gente paga pra existir. Pássaro que voa, eu na vida à toa. Quero a vida boa, ruim eu já vivi. Eu quero ser pássaro, erguer o braço, desfazer o laço que me prende aqui. Pássaro que voa, eu na vida à toa. Quero a vida boa, ruim eu já vivi. Eu quero ser pássaro, erguer o braço, desfazer o laço que me prende aqui. Pássaro que voa, eu na vida à toa.